da amizade, quando ela é de verdade. Ele é imensurável, não tem valor que pague. Os quilos que late, é o jogo, faz parte, pra distinguir os parasita e os de verdade. Cansei de falsidade, de andar com quem me atrasa, e de pensar que frequentava até a minha casa. Era meu camarada, eu tinha como irmão, fortalecia o doido em alta situação. E esse Rafa Mé, agindo de má fé, fazendo arrumadinho com os caras e com as mulher. Vê só qual é que é, meu Deus é poderoso, me blinda das patifarias dos vermes invejosos. Pagado e apetitoso, metido a bandidão, se sente o bicho solto com um canhão na mão. Falou malandrão, Judas malicioso, que gosta de jogar um irmãozinho contra o outro. Saí desses coloio, tô bem melhor assim, patife zóio grosso, quero bem longe de mim. Melhor andar sozinho e ter minha moral, do que arrudeado de falso que paga um pau. Mas quando eu viro as minhas costas, começa a conspirar. As falhas que cê deixa não dá nem pra comentar. Melhor cê acordar antes que seja tarde, reveja seus conceitos e atitudes covardes. Cadê os seus amigos? Cadê os seus parceiros? Se foram com o vento quando acabou o dinheiro. Amizade de plaquê, ganância, desilusão. Agora que você precisa, ninguém te estende a mão. Cadê os seus amigos? Cadê os seus parceiros? Se foram com o vento quando acabou o dinheiro. Amizade de plaquê, ganância, desilusão. Agora que você precisa, ninguém te estende a mão. Cadê os teus amigos? Cadê os teus parceiros? Cadê as namoradas? Cadê os verdadeiros? Cadê seus a favor? Cadê seus aliados? Cadê seus irmãozinhos? Cadê os seus chegados? Cadê os que somava sempre na sua banca? Tão ali dando risada, pois você está na lama. Sorriso irônico de quem antes curtia, gastou o seu dinheiro, te deixou a riveria. Agora que você caiu, né, ladrão? Lembra de Deus, mas na farra da sexta dele mesmo se esqueceu. Na curtição, dando rolê no P7 à beira-mar, quando tava tudo bem, tinha amigo pra amar. Mas quando o dinheiro vai, quando passa a brisa, é você, seus problemas e Deus numa sala fria. Vários corre, várias cita, vários dias num só drama. Amizade de plaquê, movida pelas escamas. Cadê os seus amigos? Cadê os seus parceiros? Se foram com o vento quando acabou o dinheiro. Amizade de plaquê, ganância, desilusão. Agora que você precisa, ninguém te estende a mão. Cadê os seus amigos? Cadê os seus parceiros? Se foram com o vento quando acabou o dinheiro. Amizade de plaquê, ganância, desilusão. Agora que você precisa, ninguém te estende a mão.